arma vai dizer que é você. Quem faz essa porra por amor? É só os vagabundo lírico. Quem merece tem seu valor. É só os vagabundo lírico. Quem rima pra geral onde for. É só os vagabundo lírico. Dilúvio de rima chegou. É só os vagabundo lírico. Ainda tem pra ser feliz, é só ter fé e em frente. Mostrar pra todo mundo que é firme e forte a corrente. Na rua tô tranquilo, trombando vários manos de peão aqui e ali. Na quebrada passo um pano, no rasante a milhão. Ninguém rouba minha brisa, nenhum filha da puta, muito menos a polícia. Logo menos tô partindo, colar no rolê monstro. Essa noite vai ser foda, liga as minas, liga os manos. Uma hora da madruga, o pensamento longe. Viajo na neblina, sem fumar um blunt, só na vibração, curtindo o momento. Um brinde aos parceiros, que dibro o sofrimento. Garrafas na mesa, então fique à vontade. Tamo com dinheiro pra gastar, cê é verdade. Sem ramelar, vamos curtir a vibe. Cês tão no lugar certo, salve vagabundagem. Quem faz essa porra por amor? É só os vagabundo lírico. Quem merece tem seu valor. É só os vagabundo lírico. Quem rima pra geral onde for. É só os vagabundo lírico. Dilúvio de rima chegou. É só os vagabundo lírico.